Alfa Romeo, aguarde para a decolagem. Voo 4, desço para nível de voo 100 inicialmente na chegada Mari. 100, chegada Mari, que é a informação que vem. Vai chamar o Serra, Papa Romeu, obrigado. Voo 648 completo, final de Santo Torre, no noite decimal meia. 18,6, obrigado, até a próxima. Torre Salvador, voo 648, 2 milhas de injeção estabilizado, boa tarde. Voo 648, continua essa aproximação, aguarde para a previsão de pouso. Sempre na aproximação, aguardando o voo 648. Cheque 3 de pouso, autorizado, pouso pistão no 0, vento no 50 graus com 1 no 9. Tá baixado e travado, tem limite de pouso no 0, voo no 642. Telemetro 3.5, Sam Recife, 1.28, decimal 8, alterne 1.26, decimal 0. 2.28, 2.60, alternativa com Recife, proxima 6, 3.5, 0, ponto abaixo. Siga. Voo 10 para manter espera, velocidade 2.5. Aguarde o sinal 3.4. Roma F, frequência livre para coordenação. Confirmo, pista molhada. Gente, obrigado, voo 1.648. Zulu, mantenha o nível de voo 090 na chegada Mari. 3314, desço para 4000 pés, chegar no 013. 1000, 1000, 3, 4 Romeu, chame Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. Recife, 25, 1, alterne? 133, decimal 25, Serra, Papá Romeu. 3325, alterne, Serra, Papá Romeu, obrigado. Zeronave na escuta do controle, informa pista molhada. Quatro do Batalha, utilizado táxi via Alfa, Juliette, parte principal, portão 02. Alfa, Juliette, parte principal, portão 02, é quatro. Prossiga, guardião 07. Sete, mantém as condições visuais, 500 pés, reporte no através de Pituaçu, guardião 07. Sete, mantém as condições visuais, 500 pés, reporte no através de Pituaçu, guardião 07. Sete, mantém as condições visuais, 3.4, desce para 2.000 pés, que negar no 013, autorizado sinal inércia, porta estabilizada. 3, não deu para compreender o 6.3.4. Desça para 2.000 pés, que negar no 013, está autorizado sinal inércia, porta estabilizada. Ah, positivo, 2.000 pés, no 013, reporta, 6.3.4. Whisky Charlie Mike, desce para 3.000 pés, que negar no 013. Guardião 07, do Flamengo, que eu fiz. Sim, Sammy Torre, no 8 decimal 6, guardião 07. 18, obrigado. Boa tarde, é o Guardião 07. Guardião 07, prossiga. Agora livrou através do Pituaçu, na lenda do litoral 56, a intenção a pouso no pátio 3. Guardião 07, ciente, reporte na perna contra o vento da 10. Portará contra o vento da 10, Guardião 07. pode confirmar o vento pro Guardião 07? Confirme. A torre pode confirmar o vento pro Guardião 07? 150 graus com 109, Guardião 07. É, graças. Guardião 07, está avistado, autorizado pouso na, no pátio 3, evite e sobrevoo em hangares. Reporte um solo controlado, Guardião 07. 07, tem condições de liberar uma curta final para 1-0, livrando de imediato para o 3? Ciente, autorizado. 7. Livrando o Guardião 07. Guardião 07, sente, apoia a solo controlada. Sete. Boa noite mesmo. Doutor Salvador, batalha do 4065, sente da Quebec, autorização Campinas 360. Torre Achané 6314, boa tarde. Canela 6314, tráfego avistado, cheque trem de pouso, aguarde para autorização. Guardando pista 6314, baixado, checar. Canela 6314, autorizado pouso pistão no zero, vento no 40 graus com 089. Livre pouso no zero, 6314. Estava controlado, Guardião 07. Guardião 07, está sem a frequência livre. Tráfego para Campinas 360. Azul 4065, comando, informação em curso no momento é Romeu, ajuste no 063, conta para cópia. Afirmativo. Azul 4065, autorizado Campinas, nível de voo 360. Decola da 10, primeira curva à direita, perfil da saída da El, Leda, após Leda Bridge, onde intercepta o Zulu 16, após utilizado conforme rota. Controle operando em 1-19-35, acione no transponder 5560, azul 4065. Projeto para Campinas, 13-60, decola da pista 10, primeira curva à direita na saída da El, segue Leda Bridge pelo Zulu 16. Controle 1935, rota de transponder 5560, azul 4065. Azul 4065, cotejamento conhece, chamando para o pushback, acionamento. Chamará. Fazer do Gillette, mantém as condições visuais, 1500 pés, reportam através de Paris. Salvador, boa tarde, esse é 6321, no centro da Romeu. Gentileza. Saída prevista para Brasília. Romeu, correto, registro no 03, está pronto para a cópia? Afirmativo, ponto 4. Xenéia 321, autorizado Brasília, nível de voo 320. Decola da 0, primeira curva à direita, saída do perfil da Arbor, após a Arbor Elefa, onde recebe Tupi Zulu 17, após utilizado conforme rota. Controle operando em 119.35, acione o transponder 5024, Oxinei 6321. Oxinei 6321, atualizado 320 para Brasília, Tupi Zulu 17, saída da decolagem da 10 com curva direita, saída Arbor, após direto Elefa. 1935 ao controle, 5024 transponder, Oxinei 6321. Oxinei 6321, cotejamento correto, champanhe para pushback e saneamento. Reportaremos pushback e saneamento, Oxinei 6321. Oxinei 6321, confirme o portão. Oxinei 6321, ou no aguarde. Papa Tango Juliette Tango Zulu, desça para 5, nível de voo 050. Escrito Charlie Mike, complete sinal, Sam Torre, no noite, decimal meio. Ondina. 192, transferindo, informação é Quebec. São 3192, desce para nível de voo 060, chegada Mari. 060, primeira rua, sabe, liberador sabe? São 3192, correção, desce para nível de voo 070, cumpre o perfil da chegada, informa que é o número 4 na aproximação. Ok, perfil da chegada, desce para o 070, é o 4, 3192. Voo no 396, desce para nível de voo 060. 060, 396. Estação da frequência livre, Guardião 07. Aqui Tango Zulu, alteração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 005. Seu limite é o curso do localizador. Esquerda 005, indicado pelo ar, Tango. Boa tarde, Oxinei 6314, livrou na sua escuta. Oxinei 6314, botão utilizado Alfa, chama antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 6314. Espaço Globo Estado, autorizado pouso pista 10, vento 130 graus com 05 nós. Juliette Tango Zulu, desça para 3.000 pés, que negamos 013. 3.003, Zulu. Gol no 807, desça para 2.500 pés inicialmente, que negamos 013. Descendo para 2.500, com 1.013, 1.807. 5 graus à esquerda, gol no 3.06, para liberar a formação. Confirme. Desvio pequeno à esquerda para liberar formações, 5 milhas, voando 396. Tente autorizado, voando 396. Já acho que ele me a informação é Romeu, justo no 03, aguarde um minutinho para a cota. Solo, 63114 antes da Juliette. Poxa, 63114, autorizado o ingresso no pátio principal, portão 05. 05. Charlie Mike no solo, aos 19, ele fez pela direita, chama o solo 1219. Charlie Mike, prossiga. Charlie Mike, liberou na Delta. Conforme a intenção de pouso na pista 10 ou na 7? 10. Sim. Seu 3, Charlie Mike. 7, autorizado, táxi via Alpha Kilo, bate 3, atento ao sinalizador. Alpha Kilo, até bate 3. Acho que até o Kilo, informação Romeu, justo no 03, aguarde pela copa. Aguarde pela copa e essa é o Kilo. Peso no 92, desço para nível 050. 0-0. Papatango Juliette, Tango Zulu, de curva à direita, proa 070. Direita, platina de proa 2. Gol 807, desce para 2000 pés, NH 013, autorizado, sinal em lente, reporte estabilizado. Sente para 2000, sinal estabilizado, com 1013. Gol 396, desce para 3000 pés, NH 013. Reduza para 1809. 3000 no 03, gol no 396. Acho que o Lima X-Way tá pronto para a cota. 396, limite ao lote? Limite ao lote, Goma 396. Tem 3192, sedução para 2109. 2109, tá 3192. Acho que o Lima X-Way, autorizado voo local Salvador, até 25 milhas. Decola da pista 17. Primeira curva à direita, saída do perfil da Arbor, Elefa, nível de voo 060, controle pela 1-19-35, acione no transponder 0135. Boa tarde. Sente, autorizado. Negativo, Alfredo Vilhete. Reporte no rotatório. Autoriza voar direto ao rotatório ou reporte Paris para voar rotatório? Reporte Paris após rotatória, Alfredo Vilhete. Reporte Paris após rotatório, Alfredo Vilhete. Ultrapassou aí, disse o localizador, já que não jogou. Pode interceptar, Vera? Juliette Tango Zulu, para o curso do localizador, direita 195. Direita 115, vai aportar estabilizado, Tango Zulu. X-Ray da 10, 1807. Gona 807, complexo final do Sam Torre, no 8 decimal meia. 2,6, obrigado, boa. Gona 396, desce para 2000 pés, NH 1013, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Gente, já estabilizado no ILS, Gona 396. Estacionamento azul 4065, posição 8. Azul 4065, autorizado para o estacionamento, chama para o táxi. Estacionamento, chama para o táxi, 4 metros. Alaska Lima X-Ray possível? Livre acionar a resposta para o Pax, Alaska Lima X-Ray. Então aqui 30 segundos para 4, ok? Surdas para 2000 pés, que negar no 013, autorizado sinal LS, passo estabilizado. 2000, repantará pelo Zulu. Ponto para 4? 1396, cheque frente pouso, aguarde pista livre. Gente, baixado travado, aguardando, voo 396. Pós-código direto, barreiras. Controle plano 1, 19.35. Acione e transponde 5557. O Oscar Hotel Kilo. Autorizado barreiras. Decorador 1, aceito. Pode decorar de fumo em cima, saída certa. Ponto. Pode. Eu acho que eu tenho aquilo confirmando. Momo, código, pós-código direto, barreiras. Cotejo. Confirme sua saída, Momo. Momo, código, quilo, Oscar, Golf, Bravo, uniforme, após direto, barreiras. O Oscar até o quilo. Bravo, Golf, barreiras, Oscar, Golf. O Oscar até o quilo, cotejamento correto, confirme o pátio, pessoas a bordo. Vai reportar no início do táxi. Confirme as pessoas a bordo? Vai reportar no início do táxi. Sete, para o acionamento táxi, torre 118, direção 162, ajuste no 063. Para o táxi azul 4065, 123 a bordo, 3:40 de autonomia, alternação 05. 5065, 2 ataques via Índia, Alfa, ponto de pedra, pistola 0, torre, 1-1-8-1-2, ajuste no 0-1-3. Contra 1-9-2, informa o tráfego nessa posição de 2 horas a 8 milhas, é um Charlie 402 na final, 2000 pés. O senhor irá aproximar após o Charlie 402. Essa é 3192. Estela 37, o meu correto, ajuste no 03, aguarde para a cota. Claro, também. No 07, autorizado Alfa, chamante a Juliette. Alfa, chamante a Juliette, bom estar no 07. Boa tarde, do Papa Tango Juliette, Tango Zulu. Juliette, Tango Zulu, prossiga. Ah, fui, Juliette. Juliette, Tango Zulu, continue essa aproximação, cheque trem de pouso, aguarde pista livre. Número 2 para pouso. Pode ver, Tango Zulu. M327, ponto para cópia. M327, autorizado Ilhéus, nível de voo 240. Decola da Lazer, primeira curva à direita, no perfil da saída da El, Leda, pós-Leda.